Papier ist vorig with sending. Papa 024, your text via main April and until text for engine. Hold the Schwarz, call tower 118-195-218-1011. Okay, cleared via Apron in India and contact 119-95 or Basile 4. Passaria 2224 após 330 da Europa, autorizado Juliet, remota 1-2. Após o colega aí da Aero, Juliet e a remota 1-2, grato. São 3152, desça para 2500 pés, altímetro 1011, dá presença, vai direto ao Sierra Vitor 366, autorizado procedimento em nave, reporte visual campista. Ativo, portaria visual 3152. Xané 6212, reduzo velocidade 2309, desça para 4000 pés, altímetro 109. 4107, chame torre 118 decimal 95 composto. 295, obrigado, bom dia, até mais. Salvador, bom dia, azul 4107, final Campo Vista. Azul 4107, altímetro 1011, o vento variável com 03 nós, pouso autorizado, pista 10. Ele pousa no 0, azul 4107. This is our Bacia 8-4, Holy Point, 1-0 ready. Europa 084, maintain position. 3152, confirma sua velocidade. 170. Copiado 170. Oceanair 2112, para o procedimento terminado, via após o tato, vem na proa do Serra Vitor 368. Contato com 368, 6212. Alpha 084, after the landing traffic has passed, it's clear to line up and wait for 0-1-0. After landing traffic, line up and wait 1-0, Alpha 084. Para descida, azul 2713. Azul 2713. Desça para 4 mil pés, altímetro no 09. Desça para 4 mil pés, azul 2713. Diga. A M212 está autorizado o procedimento RNAV, após o serviço 368, vem na proa do serviço 366, desça para 2500 pés, altímetro 0111. Inicie redução 1809, reporte visual com pista. Prefeito de SPF, reduz 1809, está autorizado o procedimento e vai reportar quando visual, 6212. Wind 020 degrees with 03 knots, clear for takeoff runway 10. Takeoff runway 10, Axe via Alpha Delta, parte 3, posição 4 Lima. Alpha Delta, parte 3, posição 4 Lima, do 4 Lima. 29? 95. Sente agora a transferência para a tua. Oi, boa noite, Altan 3152, sinal baixar travado. Tropa 084, Airborne 825, call Salvador Control 120.80, have a nice flight. 1080, obrigado, boa noite, Airbus 10. Boa noite. Boa noite, Altan 3152, altímetro no 011, o vento variável com 03 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Repouso 3152. Salvador, boa noite. Dice 0-0 aí por hora. Siga, climb to level 350. Adolfo 084, with the front, climb to Fighter 350, Fuka Departure. Fuka Departure, climbing flight level 350, Europa 084. Xanem 6212, está agora com a Torre Salvador, na frequência 08-95, bom pouso. 395, boa noite, é 098, boa noite, vou ir servir do 366 para o procedimento de nave, descida para o 050. Quando lá, é 2-2-2. 366 para o procedimento de nave. Qual que foi o 2-7-3? 2-7-3, vou encerrar 367 após 366. 367 após 366, 2-7-3. Está na 6074, na chegada Mari, descida ao 060. A gente continua a aproximação, aguardando pista livre, Oxana 6212. 3152, solo 28 à direita na Foxtrot, solo 21 decimal 9, boa noite. Boa noite. Solo, na 3152, livrão. Na 3152, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 3152. 7 na 3, azul. Alfa 08452, Zipar, Intersection. Tu, Zipar, Intersection, Europa 084, obrigado. 212, Solos 30, à direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, 9, 212, táxi via Alfa, Delta para o pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Delta, pátio 3, 2, Romeu, posição. Citando final, aeronave azul 2713. Azul 2713, torre na frequência no 8.95. 8.96. Bom, na 098, desça para 2.510, o ajuste na 091. 2.511, 098. Final, aeronave. Azul 2713. Altímetro no 0 no 1, o vento 050 graus com 03 nós, pouso autorizado, pista no 0. Tente livre pouso, azul 27 no 3, só para confirmar o vento, por gentileza. Agora variável com 3 nós. Tente. Charlie 6074, voe direto da órbita 366. Alpha 08, Papa Taxi, receive center frequency 125.45, enable 126.85. Is 125.45, enable 126.85, Papa 08, Papa Noite. RAM 3398, na chegada Marin, decisão 050, voe servo 366. Decisão 050, sinal 050, Terra Vista 366, muito grato, Terra 3398. Terra 6074, desça para 4000 pés, do ajuste no 091. É 32228, autorizado Vitória da Conquista, Niujo 180, decola no perfil da Arbor 1, na transição Alefa, DCT Oropilor, DCT Vitória da Conquista. Adiciona 5425, controle no 20.8. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da Vem, Arbor 1, na pós DCT Alefa, pós Opilor, pós DCT VDC. 5425, ponto 208, meu controle, passeio 2228. Correto, ponte ponto, passeio 2228. Outra pronta, só confirmar na saída, senhor. Arbor 1, transição Alefa. Arbor 1, transição Alefa, passeio 2228, certo. Salvador, passeio 2228. Tendo informação, não cumpre o ambiente ATC. Mas não cumpre o superior, confere? Afirmativo, superior. Desculpa, o inferior conforme previsto em casa. Afirmativo, vai cumprir o inferior conforme previsto em casa. Passar os 2228. Solo 37 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, solo 1219, grado. Bruno 972, boa noite, na chegada Mário, disse da 060, após a posição Mário, vou esperar a vida 366. Ok, Mário, disse da 060. Da conta pista no zero. Adiciona 5433, controle no 20.8. Nosso procedimento é RNAV, vai seguir o tráfego para frente, é um Boeing 738. Autorizado a RNAV no zero, 2500. Correio de aposto pronto, Boeing 354. Solo, boa noite, Azul 2733, estou na época. Azul 2703, ingresso à primeira esquerda na Delta, parte 3, posição 4, Romeu. Delta, parte 3, posição 4, Romeu. Azul 098, altímetro no 011, o vento calmo, pouso autorizado, pista no 0. Pedro Ponto, pista no 0, com vento calmo, agora no 092. 6074, torre na frequência 08.95. 8.95, uma boa, né? Alfa, boa noite, voo 170, Alfa, Campina Grande. Voo 170, Alfa, confere autorizado, Campina Grande, APESUL 10, nível 370. Decolando perfil da PUCA, transição ZIPAR. Pistinho 10, transponder 5427, controle 1208. 370 autorizado, APESUL 10. Decola um perfil da PUCA de Passo. Decola no 0, transponder 5427, controle 1208, algum 170. Correto, faz pronto, gol 1170. Contra. Salvador, passarei do 2228 para pushback acionamento. Posição no 2. Postar que vai ser 2228. Foi entendido, autorizado por TEC, foi tratado. Passarela 2228. À direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa. Alô, Salvador, boa noite, gol 1098, livrou? Autorizado, pistão no zero, vento calmo, altímetro no zero, no uno. Autorizado, ponto, uno zero, chanel, zero, sete. Três, 398, desça para 2500 pés, o ajuste no zero, no uno, autorizado, procedimento RNAVE. Voo 972, vai ser hábito 366, descida para o 050. Dia, seu zero. Solos 45 à direita, no Foxtrot, Solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, 60. Posição 098. Confirma, mantém? Confirma, mantém a posição. Mantém a posição 098. Solo Salvador, acionei 0. Câmbio 074, táxi via Alfa Delta, pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Delta, pátio 3, 3 Lima, câmbio 074. Alfa Sarendo 2228, estacionado, POD52, 5 horas e 10 de autonomia, alterna, Salvador, pronto para o táxi. Até 2228, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 1. Pátio Índia, Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, 2228. Desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento RNAV, o ajuste é 0 no 1, vai seguir o tráfego à frente, é o Airbus 320. Desça para 2.500, segue o tráfego à frente, 320, gol 972, para 2.500, com 611. Pode prosseguir? Aqui, 1098, portão 08. Oi? 908. 098. Salvador, muito boa noite, passando a 2228, situação ponte estradão no zero, pronto. Passando 2228, autorizando a linha em decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado a linha em decoladão no zero, passando a 2228. No 3398 chame torre na frequência 18 decimal 95. Seu 3398 por minha aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 1. 98, altímetro agora 10, no 0, 1010, o vento 080 graus com 03 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso no 0, 2228, decolor 51, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Pouso 208, passeio 2228, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarela 2228, perfil da Arbor 1, restrito a 3.000 pés. Passarela 2228, contato radar, suba sem restrições para o nível de voo 180 na saída Arbor 1. Afirmativo, ascensão 180, sem restrições para Arbor 1, passarela 2228. Com 972. 972, chame torre na frequência no 8.95. 972, 95, 1972. Com 972, sinal 90 estabilizado. Chegou no 972, continue a aproximação, guardando pista livre. O altímetro agora no 0, no 0. Guarda com 1010, vou 398, Solo 54, à direita na Fox, Solo 21, decimal 9, boa noite. Solo 2398, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Passaredo 2228, voo e Elefa. Está presente Elefa, passaredo 2228, grato. 172, solo 57, à direita, na Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. Voo 972, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 972. Boa noite, 3891, cruza 2, 1090, tem informação alfa. 3891, boa noite, na chegada Bonsk, descida ao nível de voo 050, autorizado ao serve do 367. Bom, 228, boa noite, descida para 4.000 pés, ajuste 9090, vou direto para a Serra 366. Direto para a Serra 366, descendo para a Serra 0, 0. Solo, Salvador, bom, 1170, 207 para a Ponte Bec, treinamento. Autorizado para o Postar, com o 170. Passando para o Postar, com o 170. Antes da Juliette, voo 972. Voo 972, Juliette, portão 01. Juliette 01, 972. 339, 3891, repito. controle, passarelo 2228. Prossiga. Gentileza, poderia contornar junto com o centro de receita pro de Vitória da Conquista? Guarde. Passarelo 2228 autorizado, Conquista. Tá presente, Conquista, passarelo 2228, grato. Desça para 2510, o ajuste 9090. Descendo para 2500, 1090, vou no 222, pronto. Para 3891, descida para 4000 pés, o ajuste 9090. 4000, 1090, 73, 2990. Vou no 222, número 1. Bono 222 é o número 1 para aproximação. Obrigado. Bono 70067, PB? 067, confirma. Bono 70, táxi via pátio até táxi sua Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 019. 1091, via pátio até o ponto de via Índia, ponto de espera da... 1-0-2-102-95-1-0-0. 1-3-4-3-7-0-0. Bom, 354, após a passagem do tráfego da companhia Calda, em coordenação com o tipo de solo, reporte táxi. Entra a coordenar, bom, 354. Parei do 2228, chame Centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1228. Vai chamar Recife, 1260, 1228, passarei do 2228, obrigado, boa noite. Bom voo. Bono 228, autorizado, procedimento aeronave. Autorizado aeronave, bono 228. Torre, Salvador. Boa noite, Gol 1970, posiciona Ponte Esperada 109. Gol 1730, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 090 graus com 03 nós. Cruzado, alinhar e decolar no zero, Gol 1970. No 70, decolado 210, chama o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, controle Salvador, 1970, boa noite. Boa noite. Salvador. 1600 pés, Pocajamo, Zipa. Voo 1970, contato radar, subavia, saída Pucca, para o nível 370. Saída via, para o 370, o 1970. 1970, está autorizado o Vajamo. Autorizado o Vajamo, voo 1970. 3891, desça para 2500 pés. O ajuste é 9090, autorizado o procedimento RNAV. 3891, confirmado? 3891, descida para 2500 pés. O ajuste é 9090, autorizado o procedimento RNAV. 2500, 1010, autorizado RNAV. 3891. Voo 354, ciente, mantém ponto de espera. Dado sinal RNAV 90, Gol 1228. Gol 1228, Torre Salvador, na frequência 1.8.95. 1.8.95, Gol 1228, obrigado, daqui a pouco. Acabou. Salvador, muito boa noite, colono 222, estabilizado na sinal RNAV 90. Colono 228, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão na zero. Sente, colono 222. 1228, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 029. Deu de pouso no zero, 1228.